me acredito que é pra valer. Hoje não consigo sem esse amor viver. E esse amor é tão bonito, não me acredito que é pra valer. Hoje não consigo sem esse amor viver. Você me leva aos extremos e eu não me condeno por me amar assim. Tem um jeito esquisito que me leva ao infinito de tanto prazer. Você é meu amor menino, um amor traquino, impossível de conter. E esse amor que não tem hora me enlouquece, me devora e domina o meu ser. Quando toca o meu corpo, toca em minha alma e me tira a calma, me faz louco por você, meu bem querer. É mesmo assim. E esse amor é tão bonito, não me acredito que é pra valer. Hoje não consigo sem esse amor viver. E esse amor é tão bonito, não me acredito que é pra valer. Hoje não consigo sem esse amor viver. E essa música que eu vou oferecer com muito carinho pra ele que me pediu pra gravar, meu amigo Roberto Dias, que está longe lá em São Paulo, cidade fria. Valeu, Roberto. Essa é pra você. Sinto em seus braços o mesmo calor. Já não sinto em seus lábios o mesmo sabor. Sua voz já não tem a mesma ternura. Seu olhar indiferente me tortura. Onde estás? Onde estão os teus carinhos de outrora? Se já não me queres, amor, por favor, mandas-me embora. Não, eu não quero viver ao seu lado e nem quero seu beijo gelado destruindo os sonhos meus. Vai, segue teu caminho, dê a outros teus carinhos, seja feliz, adeus. Já não sinto em seus braços o mesmo calor. Já não sinto em seus lábios o mesmo sabor. Sua voz já não tem a mesma ternura. Seu olhar indiferente me tortura. Onde estás? Onde estão os teus carinhos de outrora. Se já não me queres, amor, por favor, mandas-me embora. Não, eu não quero viver ao seu lado e nem quero seu beijo gelado, destruindo os sonhos meus. Vai, segue teu caminho, deia outro teus carinhos, seja feliz. Adeus, adeus, adeus. É, Roberto, é pra você. Nosso amor ia existir em nós pra sempre. O que foi que eu te fiz pra você fazer assim comigo? Não me deixe assim, não me deixe assim. Volta pra mim, estou aqui pra te esquecer, a te esperar. O que sinto por você é amor, vai ser amor sempre. Se você lembrar de mim, pode vir que estou aqui sozinho. Não me deixe assim, não me deixe assim, não me deixe assim sem você. Em ritmo de seresta, ao vivo, Zezo. Pensei que o nosso amor ia existir em nós pra sempre. O que foi que eu te fiz pra você fazer assim comigo? Não me deixe assim, não me deixe assim. Volta pra mim, estou a te esquecer, a te esperar. O que sinto por você é amor, vai ser amor pra sempre. Se você lembrar de mim, pode vir que estou aqui sozinho. Não me deixe assim, não me deixe assim, não me deixe assim sem você. E essa música eu vou oferecer com muito amor e carinho pra minha mãe e para todas as mães do meu Brasil. Para mim sou grande, mas para ela pequenino. Sou adulto, mas para ela sou menino. Quando olha para mim, seus olhos brilham num amor feito de sonho, de alegria e de esperança. Estou junto dela, sou criança. O mundo é muito mais bonito, sem pecado e sem perigo.